feel. You say, hey, friendly, friendly, let's not be silly. There's a life out there to steal. Soul.

noite, estamos na web rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o One. E o programa de hoje é dedicado aos anos 60. Algumas das bandas que nos aparecem aqui não são de hard rock, mas são essenciais para perceber a evolução que o blues teve até chegar ao rock e ao hard rock. E como tal, vamos iniciar com aquela, com uma das músicas que é considerada como a mãe e o pai do hard rock e também do heavy metal. Estou a falar-vos de um dos grandes clássicos dos The Beatles, Helter Skelter. Para vocês, The Beatles, Helter Skelter. When I get to the bottom, I go back to the top of the slide. Yeah. The Beatles, ficamos com aqueles que eram considerados os seus maiores rivais, pelo menos em termos mediáticos. Ficamos com os Rolling Stones e a música Painted Black. E vamos agora para uma nova sequência com três virtuosos da guitarra, com três abordagens diferentes à guitarra. Vamos iniciá-la com um tema instrumental de Jeff Beck. Para vocês, Jeff Beck, Beck's Bolero. completely falling. You've done. Após o bolero de Jeff Beck, ficamos com o power trio por excelência dos anos 60, Ginger Baker, Jack Bruce e Eric Clapton. Ficamos com Scream e desta banda ficamos com a música Sweet Wine. E terminamos a sequência com outra banda clássica, com uma banda essencial para percebermos como é que surge o Southern Rock. Estou a falar-vos dos The Allman Brothers e desta banda ficamos com a música Whipping Post. E vamos agora para uma nova sequência. E se iniciamos o Riff Service com clássicos, vamos agora ter uma sequência dedicada a bandas menos conhecidas. E vamos iniciar com os norte-americanos Thunder and Roses. Esta banda lançou apenas um álbum, o álbum King of the Black Sunrise. E vamos ficar com a música Dear Dreammaker. Para vocês, Thunder and Roses, Dear Dreammaker. Come I see all your notions clear as day. How can you be so close, babe? You're only an ocean away. Estamos na web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E após Thunder and Roses, ficamos com os britânicos Ashcan e a música One of Us Two. Esta banda, tal como a Thunder and Roses, também só lançou um álbum, In From the Cold. E terminamos esta sequência com uma banda dos Estados Unidos da América, os Mount Rushmore. E ficamos com a música Ocean. E vamos agora para uma nova sequência. E na nova sequência vamos voltar a ter nomes mais conhecidos. Nomes que têm ligação ao rock psicadélico, ao folk, mas que também podem ser considerados em alguns momentos rock clássico e até mesmo hard rock. E vamos iniciar com os Iron Butterfly. Para vocês, Iron Butterfly, Most Anything You Want. Yeah. is in my head. Após Iron Butterfly, ficamos com Jethro Tull, My Sunday Feeling, e terminamos esta sequência com a banda do guitarrista Alvin Lee, os 10 Years After, e ficamos com a música Speed Kills. E vamos agora para uma nova sequência e vamos acalmar um pouco. Vamos ter uma sequência de baladas e vamos iniciá-la com uma banda holandesa que na atualidade ainda está em atividade. Estou a falar-vos dos Golden Earring. Para vocês, Golden Earring, I Am a Fool. How could I leave you empty? And you will be so proud of me. And I promise you will see that. Then I know it was my fault. I only want your hand to hold. Whenever I could get you in my arms, I would take a chance and give my love. E após Golden Earring, ficamos com uma das baladas mais conhecidas dos anos 60, uma balada dos Blind Faith, Can't Find My Way Home. E terminamos esta sequência com os The Yardbirds e a música Jeff's Boogie. E em épocas diferentes passaram pelos Yardbirds Jeff Beck, Jimmy Page e Eric Clapton. E vamos agora para uma nova sequência e vamos iniciar com uma banda grega que reunia Vangelis e Demis Roussos. Sim, o grande crooner Demis Roussos, no início da sua carreira, também andou na cena do rock. E vamos ficar com os Aphrodite's Child e a música You Always Stand in My Way. patience worth all the pain? If life seems to be a drag, keep your spirits high and try to quit relying on the outside world to bring you joy. Now all my eyes após Aphrodite's Child, ficamos com a banda que revelou Ted Nugent, os D'Amboise Dukes, e ficamos com a música Ivory Castles. E terminamos esta sequência com os Bakerloo e a música Disworried Feelings. E vamos agora para uma nova sequência. E esta sequência vai iniciar-se com uma banda que era liderada por uma vocalista feminina, por Jinx. Estou a falar-vos da banda Coven. Esta banda, alguns meses antes dos Black Sabbath lançarem o seu primeiro álbum e o grande clássico Black Sabbath, esta banda já tinha lançado uma música chamada, precisamente, Black Sabbath. Mas não é esta música que vamos ficar. Para vocês, Coven, Wicked Woman. He knows what you're doing. world of winter is upon us. And barren barley fields refuse to sway. The husky heart of early winter in our herds of snowy clay. Know the frozen bluebirds in the belfry. Bells in their hearts to surely pray. But do the gods be bad to have the winter fields of herds of snowy gray? Winter, winter, winter, you better serve and tell the bad wife. Oh, this road to winter is upon us. Barren barley fields refuse to sway. The husky have a valley, darkness in a herd of snowy gray. Winter, winter, winter, you better serve and tell the bad E após Coven, ficamos com Alice Cooper, Fields of Regret. Nesta época, Alice Cooper ainda era a banda de Vincent Fournier, que também era conhecido como Alice Cooper, que em meados dos anos 70 se lançou em carreira a solo. E terminamos esta sequência com os britânicos T-Rex, que nesta época eram conhecidos como Tyrannosaurus Rex. E ficamos com a música The Throat of Winter. E nesta época, os T-Rex ainda faziam um som bastante longe do glam rock que os celebrizou. Era um som mais acústico, mais folk. E vamos agora para uma nova sequência. E vamos iniciá-la com um dos nomes clássicos desta época, com os britânicos Status Quo. Para vocês, Status Quo, Do You Live in Fire? Show. Satan lives in your soul. 'Cause you give could find out find out the reason. life nowhere. E após Status Quo, ficamos com a banda de Paul Rodgers, ficamos com os Free e a música Moonshine. E terminamos esta sequência com Jimi Hendrix Experience, I Don't Live Today. Apesar de ser norte-americano, Jimi Hendrix começou a ter sucesso na sua carreira precisamente do lado cá do Oceano Atlântico, precisamente na Grã-Bretanha. E vamos agora para a penúltima sequência do nosso Riff Service. E vai ser uma sequência dedicada a covers. E vamos iniciar com os The Helpful Soul. E já que finalizamos a sequência com Jimi Hendrix Experience, vamos iniciar esta sequência de covers com uma cover de Jimi Hendrix, com Little Wing. Para vocês, The Helpful Soul, Little Wing. Thank you. nothing I can do about it. após The Helpful Soul, ficamos com Vanilla Fudge, You Keep Me Hanging On, cover original das The Supremes. E terminamos com os Blue Cheer, I Can't Get No Satisfaction, original dos The Rolling Stones. E vamos agora para a última sequência do nosso Riff Service. E vamos terminar o Riff Service com clássicos. Vamos iniciar esta última sequência com os Deep Purple, Ring That Neck. Para vocês, Deep Purple, Ring That Neck. How we do what we do. We can climb so high, I never wanna die. E é com Steppenwolf, Born to be Wild, que terminamos o nosso Riff Service de hoje, um programa dedicado aos anos 60. Iniciamos esta última sequência com os Deep Purple, Bring That Neck. Continuamos com outro clássico, os Led Zeppelin, e a música Communication Breakdown. E terminamos com Steppenwolf, Born to be Wild. E é com Born to be Wild que me despeço hoje. Desejo-vos a todos uma ótima semana e deixo-vos um forte abraço. Estamos na Web Rádio Mental Morfose, este é o Riff Service e eu sou o One. Rock on!